Eu quero fazer uma pergunta e imediatamente com a pergunta vou dar a resposta também. Para que você foi criado por Deus? Para quê? Qual o propósito? Qual o objetivo de Deus ao criar você homem, você mulher? Sabe o que Deus responde? Isaías 43 diz assim, só escute. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Eu os formei e eu os fiz para a minha glória. O objetivo de Deus ao criar um ser humano parecido com Ele, em beleza e em perfeição, para a sua glória. Até diz lá bem no início da Bíblia que Deus nos formou a sua imagem e a sua semelhança. Nós, seres humanos, refletimos quem é Deus. Ah, pastor, isso não é verdade. Olha o mundo aí como anda. É, você também tem razão. E Deus tem razão. Leia os jornais. Não dá vontade de ler jornal, às vezes, não é? De ver revistas, essas revistas semanais, ou de abrir mesmo notícias na internet. A maioria são notícias que ferem, que comprovam que o ser humano não é bom. Mas Deus diz que Deus nos formou para a sua glória. Claro, houve um problema. Qual o problema? Igualmente relatado lá no início da Bíblia, capítulo 3 de Gênesis, diz que o ser humano deu as costas para Deus. O ser humano ouviu outra voz, e uma voz contrária, uma voz inimiga. E aí eu quero convidar você a chegar no tema principal dessa manhã. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 3. Sim, parece que há um descompasso, uma contradição entre o propósito para o qual Deus nos criou e aquilo que é a realidade do momento, ou dos séculos já, não só do momento, dos séculos. Veja ali, capítulo 3, verso 23. Romanos 3, 23, foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos que viviam em Roma, que naqueles dias era a capital do mundo. 3:23. Pois todos pecaram, e agora, o que acontece com esses todos? Carecem, ou algumas Bíblias dizem, estão destituídos, perderam a glória de Deus. Sabe o que eu marquei aqui na minha Bíblia? A palavrinha todos. Quer marcar na sua? Quer pegar uma caneta? Te dou um tempo. Pode pegar aí na sua bolsa. Quer fazer alguma anotação? Do lado desse versículo eu coloquei Isaías 43:7, que é a contraposição desse verso. Deus nos criou para um objetivo, um propósito, mas a realidade virou outra por causa não de Deus, de nós mesmos. Viu aí? 3:23. Eu sublinhei a palavrinha todos. E do lado ainda escrevi Isaías 47:3, onde fala do propósito primeiro, inicial, propósito maior do Senhor. Todos. Quer ir comigo a outro versículo? Vamos comigo. Um pouquinho adiante aí na sua Bíblia, no capítulo 5. Versículo 12. Eu vou mostrar um pouquinho aos irmãos como a Bíblia vê o ser humano após o seu tropeço, após o seu desvio e afastamento de Deus. 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Duas coisas a Bíblia já disse hoje de manhã para nós. Deus já disse duas coisas. Todos nós perdemos a glória. Perdemos a essência do que é ser humano. A segunda coisa que a Bíblia está dizendo para nós, que nós fomos contaminados. Todos. com, vamos dizer, o vírus do pecado, o vírus da desobediência, um vírus da rebeldia contra Deus. Concordamos com isso? Nem tem como discordar. Não tem como discordar. A realidade do mundo e a realidade muitas vezes nossa nos denuncia. Não te denuncia? Que você não é perfeito. Que você é uma pessoa limitada. Às vezes chega a ser uma pessoa chata. A realidade não te denuncia? Creio que é a todos nós, né? Pois todos pecaram e a morte passou para todo mundo. Vamos um pouco adiante. Vá comigo aí no capítulo 11 de Romanos. Essa é uma das cartas mais profundas que o apóstolo Paulo escreveu. Capítulo 11, um pouquinho adiante. Veja ali no verso 32. Porque Deus a todos, olha a palavrinha de novo, todos, encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Primeira coisa que eu estou falando hoje de manhã, irmãos, um diagnóstico de câncer terminal. Se você fosse no médico, ah, doutor, eu tenho uma dor aqui e ali, e vai e faz exames mais profundos, e o médico te diz, tens apenas 3 meses de vida. Você sai de lá desesperado, sai e já começa a chorar na frente do médico mesmo, porque você não quer morrer. Mas o médico diz, chegaste tarde para o tratamento. Não há mais o que fazer. Única coisa que eu posso te indicar agora é o agente funerário. Quando o médico diz que não tem nada a fazer, ele não diz para você ir na funerária, mas no fundo, é isso que está acontecendo. O diagnóstico do ser humano trazido aqui pelo apóstolo é um diagnóstico desesperador. Por quê? O mundo sem Deus, agora o ser humano que ficou sem Deus num determinado momento de sua vida, por sua própria escolha, experimentou tudo o que é viver sem Deus. Você já experimentou o que é viver sem Deus, né? Sabe que é ter sem a presença do Senhor, andar em contrariedade ao Senhor, andar em oposição, e às vezes não só oposição, às vezes em indiferença para com Deus. Ah, pastor, eu nunca me desviei, eu já sou cristão, eu nunca me atirei lá no mundo de novo, eu não voltei a roubar, eu não voltei a mentir, eu não voltei isso, aquilo, e você faz uma longa lista de coisas que você não voltou a fazer. Que você não voltou a ser mal. Mas cristianismo não é apenas parar de ser mal. Cristianismo é ser bom. Porque quando você para, vamos dizer que alguém conseguisse parar de ser mal. Se conseguisse, porque não consegue por força própria. Se conseguisse, então você diria, bom Deus, a minha conta com o Senhor agora é 0 a 0. Eu não sou ruim, eu não sou bom, zerei. Mas Deus nunca pensou assim. A fé, o relacionamento com Deus, nos torna pessoas ativas em fazer as coisas certas e boas. Agora, esse diagnóstico, irmãos, que o apóstolo traz, um diagnóstico, ele é terrível. Outro dia eu conversava com uma psicóloga, uma pessoa que não é cristã, e ela, decepcionada um pouco com o ser humano, ela me dizia assim, eu não entendo. O ser humano é bom, mas faz tanta coisa ruim. Sabe o que a Bíblia diz? O ser humano está morto para com Deus. Nós estamos vivos aqui, o mundo está aí vivo. Está morto para o relacionamento com Deus. Ele rompeu o relacionamento com Deus. E aí trouxe consequências. E morte não é só a morte eterna. Morte já é morte dos relacionamentos. Tudo começa a azedar, tudo começa a estragar. Lá dentro não tem paz, fora não tem paz. Lá dentro não tem alegria, fora não tem alegria. O diagnóstico é terrível. E aí se levantou nos dias do apóstolo Paulo, no meio dos irmãos lá da igreja de Roma, da igreja primitiva, se levantou umas pessoas e já sabemos uma saída para o ser humano. Depois lá na carta aos Gálatas, se você ler Gálatas, são apenas 6 capítulos, leia em casa. Levantou-se um tipo de irmãos que começaram a dizer, sabe, para você ser salvo, para você se religar a Deus, para voltar a ter o brilho de Deus na sua vida, sabe o que precisa fazer? Aos homens. Era um costume judaico. Vocês precisam fazer a circuncisão. Aquele cortezinho no pênis do menino. Ali onde tem aquele freio, é a circuncisão. Não por motivos médicos. Não por motivos de higiene. Mas por motivos de salvação. Vocês têm que cortar aquela pelezinha e aí vocês ficam salvos. Essa é a saída para ser salvo. O que você achou disso? Que saída mais do diabo é essa? Veio depois, na Idade Média, ali pelo ano 1400, 1500, e Deus levantou um homem, mais de um, mas um foi o que teve destaque, que dizia, não é por fazer o bem que você vai se salvar. Levantou uma igreja no passado, uma igreja desviada de Deus também, e dizia, se você fizer o bem, se você ajudar os pobres, se você der dinheiro para a igreja, se você comprar uma cadeira no céu, você tem o céu. O que você acha disso? Desviou de novo. O ser humano sempre inventa coisas para se auto-salvar. Para dizer, nós não precisamos de Deus, nós vamos dar os nossos jeitos, nós vamos fazer o bem, vamos fazer um sopão para pobre, vamos socorrer crianças, vamos socorrer pessoas que estão abatidas na vida, e aí está tudo zerado com Deus. Não. Vamos cortar um pedacinho do nosso corpo para dizer que estamos bem com Deus? Não. Esse pessoal que quis botar na igreja lá dos Gálatas, e implantar esse costume, tá bom, Jesus salva, mas a circuncisão também. O apóstolo Paulo pegou pesado e disse, ah, já que vocês querem cortar um pedacinho do pênis, então pego e cortem tudo. Conhece a passagem bíblica? Pastor, tá falando, conhece essa passagem bíblica? O apóstolo diz, quem quer fazer a circuncisão na igreja, com fins de salvação, corta tudo. Os homens entenderam isso? Entenderam, né? E os homens, não, pastor, não. Porque parece que ali está a vida deles, né? Hein? O apóstolo pegou radical. Sabem por quê, irmãos? Porque Deus proveu um meio para nos religar a Ele. Qual é o meio? Não é boas obras. Não é cortar um pedaço do nosso corpo. Não é nada. É Cristo Jesus. O apóstolo diz, se você tirar os olhos de Cristo. Lembra ali que o Gálatas falava, o pastor Marcelo leu no início. Da graça decaístes, abandonaste Deus. Aqueles irmãos começaram a andar bem com Deus. Aqui em Roma, lá na Galácia, estava andando bem com Deus. De repente apareceu um ensino estranho no meio da igreja. Um ensino que desviava as pessoas de Cristo e botava em boas obras. Tinha gente que estava guardando dias. Ah, eu guardo dia tal. Eu não paro no dia A, eu paro no dia B. Eu descanso no dia B. Eu adoro a Deus no dia B. Porque se eu adorar a Deus no dia B, eu estou salvo. Você já ouviu essa conversa? Ela está rolando aí na sociedade. Você já ouviu essa conversa? Tem grupos que dizem isso. Se você não guardar o dia S, vou adaptar. Se você não guardar o dia S, você vai para o inferno. Quem disse isso na Bíblia? A Bíblia diz que você vai para o inferno se você não estiver ligado à graça de Deus, ligado a Deus. E essa ligação se dá por meio de Cristo Jesus. Se você mudar o foco, imagina que fosse bem escuro aqui agora de noite. Se fosse à noite e nós tivéssemos um canhão de luz. E o foco estava apontado para Cristo. De repente, alguém diz, não pessoal, para ser salvo é o dia tal, muda o canhão de luz para lá. Aí vem outro e diz, não é aquilo, é a circuncisão. Aí vem outro, aponta o canhão de luz para lá. Não, você tem que ser bonzinho com os pobres. Você tem que... Então você vai numa outra encarnação, você vai ficar melhor. Se você fizer o bem, aponta o canhão para lá. Tudo isso, desculpe minha palavra, é mentira do diabo. Porque o canhão de luz que Deus apontou para a humanidade enxergar, o canhão está apontado para onde? Para Cristo. Apontado para Cristo, tudo que bota foco para lá, ou para lá, é desvio. Se até você vem na igreja, eu vou na igreja e vou levar uma oferta lá na hora da oferta, um pensamento. Porque aí eu acho que eu vou agradar a Deus. Aí eu acho que Deus vai me aceitar, vai achar que eu sou uma pessoa também bondosa para com a obra dele. Errado esse pensamento. Eu sei que esse pensamento está sendo vendido no mercado evangélico. Entenderam o que eu estou dizendo? Eu sei que esse pensamento está sendo divulgado, até assustando as pessoas, oprimindo as pessoas. Mas isso é pecado. Você vai fazer coisas pela obra de Deus, não para conquistar o amor de Deus. Você vai fazer para o amor de Deus, sabe por quê? Porque Deus já te conquistou, é diferente. Entenderam também, irmãos? Nós vamos fazer boas obras porque o Senhor já nos conquistou. Porque quando você recebe a graça de Deus, você conhece o Senhor Jesus, experimenta o amor dEle. Ah, tu quer fazer tudo de bom em favor dEle, da obra dEle. Não por você. Que você está fazendo por outros, em favor de outros. É isso que o apóstolo diz. Olha, o diagnóstico era terrível. Todos pecaram, todos estão longe de Deus, todos estão mortos. Mas aí vem o Senhor Jesus e traz vida dele para ti. Veja comigo aí em Romanos 5, volte um pouquinho na sua Bíblia. Romanos 5, deixa eu também retornar aqui na minha. Quando Paulo disse ali em Romanos 11, fica no 5 agora, mas quando ele disse no 11, todos estão encerrados na desobediência, todos estão aprisionados, ele usou uma linguagem de pesca, todo ser humano caiu na rede, como se fosse um peixe que entrou na rede e não tem saída, e o peixe que fica na rede, o que acontece? Morre. Todos estão presos ali na desobediência. Deus encerrou todo mundo, como se tivesse, imagina, toda a humanidade dentro de uma jaula. Vem Jesus com a chave da porta da jaula e abre. E diz, saiam, vocês agora estão livres. A única coisa que o ser humano tem que fazer é dar o passo. Crer que a porta está aberta e que ele está livre, porque alguém veio de fora libertar a humanidade. A humanidade não se liberta sozinho. O homem, a mulher, nós não conseguimos vencer nesse nível de reconectar com Deus. Precisamos alguém que venha de fora. E esse alguém veio do céu e fez essa grande obra por nós. Agora, aí no 5:17, tem uma comparação longa que o apóstolo faz entre Adão e Cristo. 5:17. Se pela ofensa de um, que era o Adão, né? E por meio de um só, que era ele, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça é de Cristo, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre quem? Todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, agora de Cristo, veio a graça sobre os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse, para que aumentasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, todos nós que estamos aqui, todos vocês, todos. Deixa eu te fazer uma perguntinha e eu sei a resposta. Você pode escolher o seu pai e a sua mãe? Já pensou nisso alguma vez? Não pode escolher. Alguém diz, mas isso é uma imposição da natureza. Uma imposição dos meus pais que fizeram eu nascer deles. Bom, diga o que você quiser dizer, mas na verdade você não teve essa escolha. Você não pode escolher pai e mãe. Ah, pastor, eu não entendo. Por que que lá o Adão e a Eva pecaram e eu que estou sofrendo as consequências ainda? Entendeu? Adão e Eva são pais da humanidade. Nós não temos essa escolha. O que eles fizeram lá daí de errado e perderam a glória, isso respingou em nós. Nós nascemos deles. Nós somos filhos de Adão e Eva, no aspecto puramente humano. Somos filhos, você é? Agora, olha o que o Senhor disse ali pela palavra de Paulo. Por causa de um erro, toda a humanidade sofreu a consequência. E com relação a Cristo, por causa da perfeição do Senhor Jesus, toda a humanidade pode ter acesso novamente ao que fora perdido pelo primeiro casal. Uma diferença entre o relacionamento Adão e nós e Cristo e nós. Qual a diferença? A diferença é que a imposição que vem sobre nós de Adão e Eva, nós não temos escolha, nós somos filhos deles. Agora, para ser filho de Deus, você tem escolha. Você diz, eu quero receber essa graça. Isso que Deus providenciou, porque Adão era um exemplar da humanidade. Exemplar número um, Adão e Eva. Aquele Adão, que era para brilhar a glória de Deus e por um período brilhou na vida dele, sim. Aquele exemplar deu errado. Compreenderam isso também, irmãos? Não por causa de Deus, aquele exemplar tinha liberdade e não soube usar a liberdade. Deu ouvido à serpente, não era para ouvir. Comeu de uma determinada árvore que não era para comer o fruto. Uma série de coisas. Pessoal, vocês já viram quando dá um acidente de avião? Aí o pessoal vai fazer, por que que um avião caiu? Os estudiosos vão lá pesquisar os motivos. E aqui tem uns irmãos aqui, eu sei que são da aeronáutica. Nunca é um motivo só, né? Diversos motivos. Às vezes mecânico, às vezes da pessoa, às vezes tempo, às vezes descuido, às vezes a má comunicação com a torre. É uma série de eventos gera um acidente. Adão e Eva. Eu também devo dizer que não foi só um fato completamente isolado, que de repente Eva se topou ali com a serpente. O que é isso? Oh, calma, dona Eva. Eu sou a linda serpente. E aí começa um papo. Foi uma série de coisas que culminou. Aquela pegasse o fruto, aquela ouvisse, aquela não desse mais ouvidos a Deus, e depois passasse ainda seu marido. Foi uma série de erros que acabou naquilo que nós chamamos de queda. Agora, e o Senhor Jesus? Ele é um exemplar da humanidade. A Bíblia chama ele de segundo Adão. Você sabia? Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão deu errado, não funcionou. O segundo Adão, certíssimo, obedeceu a Deus, cumpriu a justiça, isso, toda. Se eu perguntar a você, você é 100% justo? Você vai dizer, não, pastor, eu não sou justo. Você é 100% correto em tudo que faz? Não. Você consegue tratar sua esposa, seu esposo, sempre dentro do padrão perfeito? Não. Você consegue tratar os filhos sempre perfeito? Não. E a resposta, eu posso continuar perguntas e perguntas, e a resposta será sempre a mesma. Qual será? Não. O que está te faltando? Ah, me falta Jesus. Mas você já não tem Jesus? Você já se converteu? Já. Mas sempre você vai precisar do que a Bíblia chama de dom da justiça. O dom da justiça, o único homem que cumpriu a justiça toda foi Jesus. Então, se tu quer te apresentar diante de Deus, e aí, de repente, o homem que não entendeu bem a palavra de Deus, o homem carnal, vou chamar assim, a mulher, mesmo estando na igreja, diz: Deus, mas eu dou dízimo. Deus precisa de dízimo? E nós ensinamos o dízimo aqui, eu sou dizimista há 32 anos. Mas tu pode te apresentar diante de Deus com dinheiro para dizer: Deus, olha o que eu fiz? Pode? Não faz isso. Deve dar o dízimo para a obra de Deus, porque você já é salvo. Mas não para tentar conquistar alguma coisa de Deus. Isso é a maior loucura e desvio. Mas Deus, eu faço bem aos pobres, olha. Esse argumento não vale para quem dá a conquistar Deus. Foi Deus que te conquistou. Não pode se inverter os papéis, aí muda tudo. Eu já vi gente dizer assim: ah, dê uma chance para Deus. O que é isso? Nós dá uma chance para Deus ou é Deus que dá a chance a nós? Não pode inverter de novo os papéis. O apóstolo diz aqui bem claro, irmãos, a única coisa, o único não é coisa que é o Senhor. Ele perfeito, a justiça perfeita dele, a obediência perfeita, a santidade perfeita, tudo perfeito. E esse homem foi para a cruz. Aí, mas então é uma injustiça de Deus. Se nós que somos maus e temos nossos problemas, não fomos para a cruz. Não vamos para a condenação. Por que que aquele que foi santo, santo, santo, foi condenado à cruz? Sabe o que que diz a Bíblia? Que não existe perdão de pecados sem derramamento de sangue. Mas agora estamos falando de Jesus. Sangue dele, ele era o segundo Adão. O primeiro Adão não tinha mais o que oferecer, porque Deus quer perfeição. O primeiro Adão não tinha. O segundo Adão, perfeito. Ele é comparado ao Cordeiro de Deus, lembra? Um Cordeiro, puro, sem defeito algum. Ele, como representante da raça humana, ele vai à cruz. E aí a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, que o sangue do Senhor Jesus foi derramado lá no Monte Calvário, lá fora da cidade de Jerusalém. Historicamente foi lá, mas espiritualmente o sangue de Jesus foi apresentado no céu. Como que o Senhor tivesse dito: Pai, eu como representante da humanidade toda, substituindo inclusive o primeiro Adão, apresento a minha vida para ti, Pai. Tu que é um Deus que exige completa e totalidade, perfeição. Está aqui, Pai. Então Deus disse para o filho: Filho, me agrado de ti, me comprazo em ti. Tu resgatou a humanidade. Aquilo que eu exigi da humanidade, a humanidade não tinha como me dar mais. Tu resgata a humanidade. Por isso que Deus diz que Jesus é também o resgatador. Como se a humanidade tivesse sido sequestrada pelo um sequestrador chamado Satanás. Estava em poder do sequestrador maligno e não tinha como se libertar. E aí vem o Senhor Jesus e tira do sequestrador, resgata a humanidade. Sabe o que vai sobrar, irmãos? Nunca tenta chegar diante de Deus com argumento. Deus, eu isso, aqueles argumentos, querendo convencer Deus que você é um homem, que Deus merece, que Deus até vai ter o privilégio de ter ao lado dele. Sabe como é que nós vamos chegar diante de Deus? Deus, tem misericórdia de mim. Isso tem que ser diariamente, mas também no juízo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Sabe como que nós vamos se apresentar diante do tribunal divino? Senhor, eu estou aqui diante do teu tribunal. E eu trago o meu advogado. Advogado que o Senhor mesmo proveu, que é o teu filho. Ou vamos pegar outra linguagem. Senhor, eu chego diante do tribunal, eu trago um cordeiro, Mas que maluquice é essa? Alguém ia pensar um cordeiro. O cordeiro é o cordeiro de Deus. Quando você crê nisso, que Jesus providenciou para ti, além dessa ligação de retomar a glória de Deus, a presença de Deus volta a ti por meio de Jesus. Quando você crê, se nós merecíamos a morte, estamos encerrados na rede de pesca, estamos aprisionados, estávamos destituídos, perdidos o brilho de Deus, e você se conecta ao Filho de Deus pela fé, isso começa a voltar para ti. Volta para ti. E ainda assim, aí você vai trabalhar pelo Senhor, muito, muito, muito pelo Senhor. Num sinal de tremenda gratidão, Senhor, eu vou fazer a tua obra, eu vou ser dizimista, Senhor, eu vou ser ofertante, eu vou socorrer os pobres, eu vou socorrer os irmãos em qualquer tipo de necessidade, porque eu tenho experimentado a abundância da tua graça, a abundância da tua bondade. Eu não estou fazendo nada para comprar nada, nada para trocar com o Senhor, nada, eu estou fazendo por pura gratidão, porque o Senhor me amou primeiro. É isso, irmãos, entenderam? Isso é o Evangelho. Não acredita no que está sendo dito, também eu chamo de mercado evangélico. Tem muita coisa sendo vendida aí que não tem nada a ver com o Evangelho. Acho que vocês estão entendendo bem o que eu estou falando, né? Eu não posso falar muito mais claro, isso pode dar processo. Vocês estão entendendo? O puro Evangelho é uma necessidade que a nossa geração também está carente. De um evangelho que olha para Cristo, se inspira em Cristo, é ali, Deus proveu o Cordeiro, é dali que vem o novo exemplar da humanidade, é nele que nos inspiramos. O velho exemplar, nós também sabemos o que é, nós sabemos, né? Porque ainda respingam coisas do velho exemplar em nós. Mas quando você tem o novo exemplar, o novo Adão, o velho Adão nós vamos matando todos os dias, né? Morre Adão, e o bicho quer ressuscitar, né? Sempre ele quer reviver. Morre Adão, hein? Quando o casal lá em casa tiver alguma coisinha, começa a dar a esposa, Adão, morre. Aí o marido já fica todo bravo, Eva, morre. É, mas não é nesse tom, tá? Vocês falam num tom mais amigável. Porque senão a coisa, senão o velho e a velha Eva e Adão retomam aí, estraga tudo. Irmãos, isso é a graça de Deus, em que você não precisa fazer esforço algum, de boas obras, de se mutilar, esforço algum em favor de outros, para conquistar o amor de Deus. Para isso você não precisa fazer, Cristo fez por ti. Agora, nós vamos fazer todo o esforço em favor dos outros, em favor da obra de Deus, porque eu já estou conquistado pelo Senhor. Vou fazer de... Não tem aquelas pessoas que podem te pedir, vão dizer assim, ó, coisas às vezes difíceis até para você cumprir, mas você vai fazer porque você ama elas muito, não tem? Acho que mães fazem muito pelos filhos isso, né? Às vezes mães deixam de comprar uma coisa para si, abrem mão para dar para os filhos. Quando a gente ama alguém muito, a gente só quer te abençoar. A minha esposa, assim, diz, ela faz um negócio especial, uma comida especial, e ela, antes de comer, diz, eu quero te abençoar primeiro. Quero dar para ti. Quando a gente ama, é assim com o Senhor. Quando você entendeu que o Senhor te amou, você recebeu o amor do Senhor, você não fez nada para ser amado. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, e Deus nos amou. Deus deu o Filho dele, e agora você se apegou a isso. Ah, tão grande amor que me livra da condenação, me livra da vida ruim, tão grande amor, eu quero amar. E aí seguir o Senhor, não é fardo, não é peso, é uma alegria servir o Senhor. Eu até não sei como é que tem gente que se desvia de Deus, já conheceu Deus e abandona um Deus. Como é que tem gente que conheceu Deus e esfria? Como? Tão grande amor, jogar fora, desperdiçar, de repente pondo em risco a sua eternidade? Como? Entenderam um pouquinho mais do Evangelho hoje, irmãos? O Evangelho é boa notícia, que Deus te ama. Independente de quem você era. Mas que Deus te ama, mas esse amor precisa ser recebido. Esse amor também a Bíblia chama de graça. A graça precisa ser recebida, precisa ser crida, crê nisso. E aí você pode dizer, eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher, por causa da graça de Deus. Se quiserem te vender a graça, não compre, porque não dá para comprar. Se quiserem mandar você substituir a graça, não substitua, porque não dá para substituir. É Cristo Jesus. Isso é tudo. Que coisa linda, né? Um Deus que ama assim. E mesmo a humanidade sem Deus, e mesmo nós na igreja, ainda temos nossos problemas. Alguns ainda estão em encaminhamentos para solução. Não está tudo resolvido. Mas nós vamos pedir, Senhor, põe a tua graça. Me dá um coração certo para tratar das situações. Me ajuda, Senhor, a me firmar sempre no novo exemplar da humanidade, o segundo Adão. Me ajuda, Senhor. E você se busca a Deus, você se liga ao Senhor, você vai ver que a vida do Senhor começa a fluir, a se movimentar na sua vida, nos seus relacionamentos todos. Amém, irmãos? É por aí a coisa? É por aí? Pode saber que é. Eu podia falar muitas coisas. Eu falei sexta noite, 2 horas e 20 minutos sobre esse assunto, sem parar. Não sei como é que os irmãos me aguentaram. Nós tínhamos uma reunião de estudo da Bíblia, e nós temos que ser convidado. Vai ser daqui 2 semanas de novo. Eu estou passando todo o Novo Testamento, para quem quer estudar, para ter condições de ler melhor o Novo Testamento. E esse tema da graça de Deus, aí podemos, naquela noite, folhear muitos e muitos versículos. A graça, ou aqueles que tentam se justificar diante de Deus com seus méritos, esquece tudo isso. Paulo chegou a dizer, se alguém quer ter mérito, se alguém quer se justificar lá, fazendo circuncisão, que se castrem. Paulo radicalizou, se mutilem. Mas, irmãos, nós vamos nos apegar à graça. É um caminho feito por Deus. A humanidade não tem que inventar outros caminhos. Porque antigamente diziam, todos os caminhos levam a Deus, né? Não, não, não. Só Jesus Cristo. É Ele que é o perfeito justo. E aí Deus diz agora, essa humanidade, ligada ao meu filho, ao meu perfeito filho, essa humanidade, que crê no meu filho, é recebida. A outra humanidade, o Adão, vocês lembram? Foi expulso do paraíso. Aquela humanidade não se ligava com Deus e nem se dava bem entre si, né? Aquela humanidade foi rejeitada. Lá Deus disse não para Adão. Para Cristo, Deus disse sim. E se você está ligado a Cristo, sabe o que Deus diz para ti? Sim. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Vamos ficar de pé, vamos orar? Gostaria que você, por um momento, a sós, falasse com o Senhor. Se você imaginava tão difícil se tornar cristão, visse como é fácil? É entregar tua vida ao Senhor, confiar nele. O segundo Adão fez o que ninguém podia fazer. Por isso, quando você crê em tudo que ele é e que ele faz, você se torna, aos olhos de Deus, justo, não mais condenado. No tribunal divino, você é justo, absolvido. A justiça de Cristo se torna tua, assim que você crê. Se você estava tentando percorrer outros caminhos, isso foi pecado. Ainda que foi pecado por engano, mas foi pecado. Te apega ao Senhor agora, somente a Ele, pela fé. E se você entendeu que a graça de Deus, essa grandiosidade de bondade, você entendeu isso, então não tem como ficar parado sem fazer algo pelo reino de Deus, sem fazer algo pela igreja de Deus, sem fazer algo pelas pessoas que não conhecem a Deus no mundo. Não tem como guardar a graça num baú ou numa gavetinha do seu coração e deixar ela trancada lá. Não. A graça de Deus também tem que ser divulgada. Tanta gente está sofrendo. Precisa levar o amor do Senhor adiante. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos tanto. Nos faltam palavras, Senhor. Até nos faltam sentimentos devidos para expressar a alegria toda que o Senhor providenciou. Toda a humanidade estava encerrada, engaiolada, Senhor, na prisão da desobediência, do pecado, que no fundo vai terminar em morte. Mas vem o segundo Adão, enviado pelo Senhor. Obrigado, Senhor. E nele nos apegamos, e tudo que ele fez, nós ainda não somos justos, e nunca seremos na totalidade, nunca poderemos chegar lá e dizer: Deus, eu obedeci todos os mandamentos. Nunca. Eu sei que por mais que nós estamos crescendo, nos esforçando, a graça do Senhor operando em nós, nós nunca podemos chegar diante do teu tribunal, Senhor, e dizer: Senhor, o Senhor tem uma dívida comigo, eu fui tão obediente que o Senhor me deve a salvação eterna. Nunca poderemos dizer isso, mas humildemente nos apresentar diante de ti, Senhor, dizer: Senhor, aqui está o Cordeiro de Deus, o Senhor proveu e eu criei. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Te pedimos hoje também, vamos ter a ceia, Senhor, cancela nossos pecados. Nós não temos como pagar nossos pecados, são coisas espirituais. E tem pecados que foram materializados e nem temos como alguns deles consertar na totalidade, Senhor. Cancela nossa dívida, Senhor. E se pecamos contra pessoas, leva-nos a ir a elas e pedir que elas também cancelem. E se envolveu algum tipo de posses ou prejuízos materiais, nos ajuda a restituir, Senhor, porque esse é o caminho que vimos na tua palavra. No nome de Jesus, nós vamos tomar a ceia, Senhor, não olhando para a nossa justiça, então não poderíamos sentar na mesa contigo, não olhando como se nós tivéssemos roupas brancas que representam a santidade total. Estamos a caminho, Senhor, mas ainda temos dívidas. Você concorda comigo, meu irmão, minha irmã? Estamos a caminho, mas ainda temos dívidas. Nós vamos nos sentar na mesa do Senhor, mas lavados pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, que tudo o Senhor proveu, e pela fé, o que é do nosso Senhor Jesus se torna nosso. O Senhor assim determinou. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém.